Segura-se lá, comanda a mão. Tchau, tchau. Fazer de tudo pra você voltar e mudar minha rotina só pra te agradar. Se você está por perto, não sei me cuidar. Eu te amo de verdade, pode acreditar. Você é na minha vida meu porto seguro, meu destino, meu passado, presente e futuro. Fiz promessa de joelhos pra te esquecer. Nem o santo me atendeu e eu já sei porquê. Meu amor, não vejo a hora de você voltar e me tirar essa agonia de te esperar. Coração tá preparado pra te receber. Tô usando o perfume que você adora. É a canção que você gosta, tá tocando agora. Tô de olho na estrada esperando você. Coração tá preparado pra te receber. Tô usando o perfume que você adora. É a canção que você gosta, tá tocando agora. Meu bem querer, meu bem querer, só falta você. Meu bem querer, só falta você. Meu bem querer, só falta você. Fazer de tudo pra você voltar e mudar minha rotina só pra te agradar. Se você não está por perto, não sei me cuidar. Eu te amo de verdade, pode acreditar. Você é na minha vida, meu porto seguro, meu destino, meu passado, presente e futuro. Fiz promessa de joelhos pra te esquecer. Nenhum santo me atendeu e eu já sei porquê. Meu amor, não vejo a hora de você voltar e me tirar essa agonia de te esperar. Coração tá preparado pra te receber. Tô usando o perfume que você adora. E a canção que você gosta, tá tocando agora. Tô de olho na estrada esperando você. Coração tá preparado pra te receber. Tô usando o perfume que você adora. E a canção que você gosta, tá tocando agora. Meu bem querer, meu bem querer, só falta você. Meu bem querer, só falta você. Meu bem querer, só falta você. Obrigado.